só putaria, tapinha no rabetão, coloca a gena pepe aqui. O novinho na intenção, cheio de tesão, com ele é só botar não. Falei na Betão.